Marumbi. Estamos aqui. ZYJ 208. AM 730 kHz. ZYO 726. Ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi. A emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Lembre-se de que o Senhor os recompensará. Vocês receberão o que Ele guardou para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Colossenses 3, 23, 24. O plano de Deus é que todos se submetam à autoridade de Cristo. Jesus não é como os senhores deste mundo que exploram e escravizam. Jesus é Senhor que liberta. Nele temos libertação da culpa, do pecado, de Satanás e da morte. Ele nos liberta para a vida. Isto significa que a liberdade experimentada sob o senhorio de Cristo tem consequências para o nosso dia a dia. O nosso viver diário será marcado pela gratidão. Consequentemente, o que fizermos e dissermos, tanto na vida profissional, doméstica, social, quanto na espiritual, tudo será feito com amor, dedicação e eficiência como sendo para Cristo. Os senhores deste mundo, além de oprimir e explorar os seus subordinados, ainda por cima são ingratos. Também nisto, Cristo é totalmente diferente. A palavra bíblica nos assegura que o Senhor recompensará. Cada um de nós poderia contar muitas histórias em que o serviço prestado com dedicação e esmero não teve reconhecimento. A meditação de hoje é um convite para fazermos tudo para o Senhor em todas as áreas da vida. Sirva em tudo ao Senhor. Isto lhe dará muita alegria. Esta época do ano é uma ocasião especial para os nossos corações se lembrarem de como precisamos de Jesus, do quanto Ele nos ama, do quanto somos abençoados com o que Ele nos dá cada dia. Sistema Jensen de Comunicação. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Salmos 9:9. Sete horas, 30 minutos. O programa seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Dia a Dia com Deus. Um programa da Primeira Igreja Batista de Curitiba. É um grande prazer continuar estudando a Bíblia com você. Eu sou o pastor Pascoal Piragini e temos compartilhado a palavra de Deus juntos a partir de mensagens que são pregadas no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu espero que a mensagem de hoje possa ser uma grande bênção na sua vida e que juntos possamos adorar e servir ao nosso Deus. De Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21 até o verso 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. No verso 23 diz assim: Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Eu não sei o que você pensa, mas eu fico pensando assim: bom, o natural que a gente imagina, vamos pensar aqui, apóstolo Pedro, Tiago, João, o que é o natural? O que está no meu coração e no teu coração? É que eles chegassem para Jesus e assim: Jesus, tem uma mulher aqui desesperada. A filha dela está doente, está endemoniada. O senhor não deu resposta nenhuma. O senhor tem que olhar para ela. Não sei o que você sente, mas eu imaginava que essa deveria ser a resposta. Afinal de contas, eles não são apóstolos, discípulos do Senhor Jesus? Mas a resposta deles e a atitude deles é totalmente diferente. Jesus, tem uma mulher chata aí do lado que não para de gritar. A gente não está nem entendendo o sermão, Jesus. Esse negócio que você veio aqui para fazer um retiro espiritual com a gente, olha, não está dando certo esse negócio. O senhor não quer dar um chega para lá nessa mulher logo, ó, manda embora, diz: ó, que negócio é esse, está atrapalhando o culto e tal, etc. E sabe, aquela mulher estava ouvindo tudo aquilo. E com certeza naquela hora começou a gerar dor no coração daquela mulher. Uma das batalhas da nossa fé é quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e vemos como elas reagem diante do nosso sofrimento, ou mesmo diante da nossa busca de fé. E aquilo machuca tanto. Às vezes nós pensamos: todos poderiam agir desse jeito, menos vocês. Vocês são servos de Deus, do Altíssimo, escolhidos do Reino. Sabe, muitas vezes a batalha da nossa fé vem da maneira fria como as pessoas reagem diante da nossa dor. Vem diante do sentimento de abandono sobre o nosso coração por parte da família, que não entende o que a gente está vivendo, ou até por causa de irmãos na fé que não compreendem o que está acontecendo conosco. Vem por ouvirmos que no meio dessa angústia espiritual nós estamos incomodando, ou que nós somos o velho, o doente, o problemático. E aí começamos a ouvir os comentários e os reclamos de quem nós nunca esperaríamos que reclamassem da nossa pessoa. Você já viveu isso? Gente que decepciona você no meio da tua caminhada e da tua busca. Gente que não compreende a tua dor. Gente que critica o teu processo. Sabe qual foi a maneira como essa mulher enfrentou essa batalha, essa luta, essa prova espiritual? A Bíblia nos diz que a fé, quando provada desta maneira, só é vitoriosa quando não perde o alvo: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. e nada nem ninguém pode nos impedir de alcançarmos o alvo. Como é que nós nos perdemos do alvo, que é Cristo? Quando nós, que o ressentimento esteja dentro do nosso coração, quando nós permitimos que a mágoa consuma nossa alma, quando nós permitimos que o nosso orgulho nos desvie do alvo que é Jesus, quando na nossa ira nós nos afastamos do alvo que é o Senhor Jesus, mas quando permanecemos no alvo, a fé provada é aprovada e se torna vitoriosa, diz a Bíblia. Um dos exemplos disso, para mim, na Bíblia, é a oração de Ana. Ana vai ao tabernáculo e ela tem um desejo no seu coração. Ela não morava na cidade em que o tabernáculo estava. Por isso, ela entendia que era uma grande oportunidade estar no tabernáculo. Sua família foi para uma festa de gratidão a Deus. Ela deixa sua família de lado e ela entra no tabernáculo para um dia de jejum e oração. E lá dentro do tabernáculo, ela começa a orar: Deus, eu quero ter um filho. Deus, eu queria que o Senhor abençoasse o meu ventre para poder conceber. E aquilo passa a ser um clamor de uma intensidade tremenda, que ela começa a gemer e murmurar na presença de Deus. E chega o sacerdote ali, passa por ela e vê aquela mulher dentro do tabernáculo gemendo e murmurando, e diz para ela: ô mulher, o que você está fazendo aqui? Você é uma mulher tão jovem, devia estar com teu marido ao invés de estar bêbada aqui no tabernáculo se escondendo da sua família. Vê se toma jeito. E ela olha para ele e diz assim: meu senhor, eu não estou bêbada, eu não sou uma mulher imoral ou devassa. Eu sou uma mulher em profundo sofrimento e eu vim aqui buscar a face do meu Deus. Meus irmãos, há dias e há momentos que nós enfrentamos provas da nossa fé assim, em que pessoas falam conosco o que não podiam falar e o que não deviam falar. E aquilo machuca o nosso coração. E a grande vontade que a gente tem é tabernáculo da presença de Deus e ir embora e nunca mais voltar. E encher o nosso coração de ressentimento. E aí a gente perde a bênção. Porque a gente para de olhar para o alvo e para o foco, que é Jesus. Mas no meio dessa provação, das palavras, da crítica, do não entender o sofrimento da alma humana, de não partilhar, sabe qual é a vontade de Deus para você? Não perca o alvo. O alvo continua sendo Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Quando a gente para de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente cai e quebra a cara. E a gente se afasta do reino de Deus e do projeto de Deus. E eu conheço tanta gente que está fora do reino de Deus, fora da vontade de Deus, fora da igreja de Deus, às vezes vivendo agora realmente, dissolutamente, por causa de uma palavra, por causa de um gesto. E a gente se esquece que quem morreu por nós na cruz do Calvário foi Jesus e não as pessoas. A aprovação da nossa fé aponta para o nosso foco. Quem é o foco da tua esperança? Quem é o foco da tua crença? Quem é o foco da tua devoção? É Jesus? Então continua com Ele, não abra mão dEle. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que a fé é provada no teste da humildade. Versículos 25 a 28 dizem assim: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Talvez o momento mais difícil da prova da fé que esta mulher enfrentou foi a resposta de Jesus. O texto de Marcos nos dá um pouquinho mais de luz para a gente entender. Marcos 7, versos 27 a 30, dizem assim: ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Jesus tinha o propósito de mostrar aos seus discípulos que o critério divino de pureza para uma pessoa não é a sua nacionalidade, mas sim a sua fé no Messias. Mas para isso ele usou esse tratamento de choque que exigiu desta mulher a fé de reconhecer que, primeiro, ela não era nada, ela não merecia nada, e ela de si mesmo não podia nada. E foi justamente nessa humildade da fé que ela clamou pela graça e pela misericórdia do Messias e foi atendida. A nossa fé é provada quando a gente começa a entender quem somos. Muitos de nós não entendemos quem nós somos. Querido, você é um pecador. Existe uma barreira entre você e Deus, que são os seus pecados. Nós não merecemos que Deus nos dê nada. Porque se Deus tivesse que nos dar o que nós merecemos, ele tinha que nos mandar para o inferno. Não somente não merecemos nada, como também diante dele estamos condenados, diz a Bíblia, se não fora a graça de Deus. E mais, de nós mesmos nós não podemos nada. Nada. Quantas vezes Deus já te mostrou circunstâncias limites na tua vida, em que toda a tua competência, toda a tua sabedoria, todas as tuas economias, toda a tua capacidade de articulação não funcionam, não funcionam, é limite. Para a gente entender que nós somos só pó e um dia a gente vai voltar para o pó. Nada. Mas quando a gente é capaz de admitir que a gente é isso que eu estou falando para você, e que Deus pode, pela sua graça, que é um favor que eu não mereço, pegar o nada e transformar em algo que tenha valor para ele, a gente entende a essência da fé. Eu gosto dessa figura lá do livro de Gênesis. Deus é tão maravilhoso que é capaz de pegar o caos nas suas mãos e transformar em matéria-prima de onde ele gera beleza absoluta. E eu quero dizer para você que muitas vezes a minha vida e a tua vida é esse caos que precisa estar na mão de Deus, para que ele possa, como matéria-prima, gerar beleza absoluta. Mas para isso a gente tem que ter essa atitude dessa mulher de humildade diante do Pai. Senhor, tá bom, eu não pertenço à tua nação, não tenho a tua crença religiosa, não faço parte do teu grupo seleto, eu só tenho uma filha enferma e sei que o Senhor pode curá-la. O Senhor primeiro está pensando em dar comida para toda a família, para depois, quem sabe, se sobrar alguma coisa, dar para os outros. Mas se o Senhor me considera os outros, não faz mal. Lembra que o cachorrinho debaixo da mesa pode comer uma migalhinha que as crianças jogam, e isso é mais do que suficiente para ele. Me dá uma migalhinha da tua graça. Senhor, eu não sou digna do seu banquete, mas me dê uma migalhinha do seu poderoso amor, me dê uma migalhinha da sua poderosa graça, liberte a minha filha das garras de Satanás. E o que essa mulher nos ensina é que não existe dignidade em qualquer ser humano para merecer uma graça ou um milagre divino. Toda manifestação de poder é favor imerecido. E a maneira de alcançarmos esta graça é humildade de reconhecermos que somos pecadores indignos, mas pela fé em Jesus, no seu amor, no seu poder, na sua misericórdia, no seu sacrifício na cruz, buscamos algo que só Ele pode nos dar e que é pura misericórdia divina. E é por isso que a Bíblia nos ensina que quando nós nos humilhamos, reconhecemos que somos só pecadores, debaixo da potente mão de Deus, e olhamos pela fé só em Jesus, nossa fé é aprovada e nossa vida é alcançada pela graça, e Ele, no tempo correto, exalta os seus filhos, abençoa os seus filhos. Eu não sei, mas às vezes nós imaginamos assim: Senhor, sou teu filho, não é? Sou teu filho, como é que é esse negócio? Mas quando a gente se coloca debaixo da mão do Senhor, dizendo: Senhor, sou um pecador que necessita da tua misericórdia, as janelas do céu se abrem para nós. Jesus mostrou duas cenas para os seus discípulos: um fariseu que batia no peito e dizia: Senhor, tenho buscado uma vida zelosa, Senhor, por causa do Senhor estou tentando fazer isso e aquilo, entrego meu dízimo, faço isso, faço aquilo, Senhor, lembra-te e faça a tua bênção. E o outro, ele mostrou isso para os seus discípulos e dizia: Senhor, sou um pecador, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse: ó, aquele ali que foi capaz de enxergar quem ele é e o que ele precisa, misericórdia e graça, acabou de ser abençoado. Mas aquele ali, cheio de religião, cheio de empáfia, não entende nada de fé. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a prova da tua fé. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a batalha que você está enfrentando. Eu não sei se você está naquela fase do silêncio. Eu não sei se você está carregando no teu coração uma dor intensa, talvez até daquilo que pessoas falaram para você. Eu não sei o que está acontecendo no teu coração. Quem sabe teu coração esteja imaginando a dívida que Deus tem para com você. Mas hoje eu queria dizer para você: olha, o caminho de vencer a batalha da fé é quando a gente não desiste de buscar a face de Deus. É quando a gente não perde o foco, que é Jesus Cristo, e quando a gente não perde a percepção de quem somos: pecadores necessitados da graça do Todo-Poderoso. Isso eu quero orar com você hoje. Talvez você esteja no meio dessa batalha de fé, e eu queria orar com pessoas que pudessem ter a consciência plena de quem são: pecadores necessitados da graça do Todo-Poderoso. Gente que não tem dignidade em si mesmo, ou seja, algo para negociar com Deus. Nem bondade, nem caridade, nem dinheiro, nada disso. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você entregue as chaves do teu coração e dê liberdade para Ele trabalhar a tua vida aí dentro. E a gente não entrega chaves enquanto a gente não reconhece que a gente é totalmente carente. Tem um jeito da gente entender como Deus às vezes nos olha. Você já viu o pobre orgulhoso? Aquele pobre orgulhoso que diz assim: você vai ganhar uma roupa, não é, que foi usada por alguém. Não, eu não uso roupa usada de jeito nenhum, só o que eu comprei, não é? Eu quero dizer para você, eu uso roupa usada, não tenho nenhum problema. Ah, porque eu entendo que Deus pode trabalhar a nossa vida. Você que está entendendo quem você é, alguém que precisa da misericórdia de Deus, está vivendo uma batalha da fé, a batalha do silêncio, a batalha da amargura no coração, e não quer perder o foco. Não quer perder o foco. Quem é o foco? Jesus. não vai desistir, vou permanecer na presença do Pai. Quero orar por você. Senhor Jesus, está aqui o teu povo. Eles vieram aqui ouvindo a tua palavra e a tua palavra foi aplicada pelo teu Espírito Santo no coração deles. E eles estão aqui dizendo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu não mereço, sou um pecador, mas tenha misericórdia de mim. Eu ainda não sei. Tenha misericórdia de mim. Eles estão aqui para dizer: Senhor, os meus raciocínios, os meus planos, as minhas decisões, elas estão submissas ao teu propósito para a minha vida. Porque, Senhor, se a gente não se submete à tua vontade, então não há humildade no nosso coração. Eu não quero, Senhor, ser como um pobre orgulhoso que não entende que precisa da misericórdia do Senhor. Por isso eu quero te pedir: vem, Senhor, com a tua misericórdia sobre essas pessoas. E eu quero te pedir, Senhor, que uma obra de transformação comece. Comece primeiro dentro da alma, primeiro dentro do coração. A tua palavra nos disse que quando aquela mulher chegou em casa, ela encontrou a sua filha deitada na cama. Isso me dá a entender que a menina talvez ainda não estivesse tão sadia para sair correndo pelos cantos. Mas quando ela chegou lá, viu que a sua filha não estava mais atormentada pelos demônios. Por isso, Pai, enquanto esta obra de restauração está em processo, revela o teu poder de tal maneira que toda a opressão de Satanás, que toda a cadeia do diabo, que toda a fortaleza de Satanás que controla a mente, que toda a amargura seja agora repreendida em nome de Jesus. E que, Senhor, talvez ele chegue em casa como aquela criança, ainda, Senhor, enfraquecida, mas não mais perturbada, porque a glória do Senhor vai estar com eles. Vai na frente deles, vai nos teus anjos, Senhor. Vai com o teu Espírito Santo. Toma as circunstâncias nas tuas mãos. Revela o teu poder. E que a nossa fé possa ser aprovada pelo Deus da graça. Escuta, Deus, a nossa oração. E fica conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. As alergias atrapalham a sua vida? Sempre dá dúvida se a maquiagem que você comprou vai irritar a sua pele? Cansado de dormir mal e acordar com uma saraivada de espinhos? Calma, respira fundo. A Alergoshop tem de tudo para melhorar a sua vida. São capas antiácaro para colchão, tintura de cabelo para alérgicas, uma linha exclusiva de cosméticos, desodorantes, repelentes, filtro solar e muito mais. Conheça a nossa loja na Avenida República Argentina, 390, Água Verde. Alergoshop, a vida livre de alergias. Nataleluia 2017, 20 anos de histórias. Assista o espetáculo que há 20 anos conta o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro. Ingressos na Livraria Evangélica de Curitiba, Rua Bento Viana, 1200, Batel. Mais informações na nataleluia.com.br ou no telefone 3091-4347. Curitiba tem uma nova escola que associa educação de qualidade com princípios e valores cristãos para a vida toda. Escola Grace. A Grace surge com o compromisso de oferecer a excelência no conhecimento e o cuidado espiritual para as nossas crianças da educação infantil ao nono ano do fundamental. Traga seu filho para Grace. São quase 10 mil metros quadrados, com quadra coberta e quadra externa, horta, mini cidade, 3 parques e muito mais. Acesse escolagrace.com.br ou ligue 3153-2018 e agende uma visita para nos conhecer. Olhe o seu olhar para as coisas mais lindas que a vida oferece. Os olhos são como uma luz para o corpo. Mateus 6:22. Por isso, se você estiver precisando enxergar melhor, faça uma visita à Ótica Felicitar, em 2 endereços. Na Via Vêneto, 1355 Santa Felicidade, e no Centro Comercial Arthur Bernardes, loja 25, no